Mari arrival, descending flight level 050, 6352. Solo 5240 da Trip na Delta. Ok, Alfa Kilo, faixa 3, Trip 5240. Se possível, seu 1 Pro é ideal para facilitar para o controle para a final de ILS para treinamento. Ok, seguinte, curva à direita até a proa 270. Sob detonação, mapeando 2000 pés, direita à proa 270. Aguarde uma proa para interceptar o curso localizador, Oscar Mike Romeu. Ciente, direita 270, mantendo 2000, Oscar Mike. Ok, vai seguir o no 295, o no 3x3. 2500 pés. Visual 500 pés, vai reportar visual com pouso, o Papá Rodolima. Visual 500 Escuta permanente, o 33. Ajuste de altímetro no 0 no meia, força aérea 2736. No 0 no meia, 33. Afirmativo. Visado 350, via UP Whisky 58, saída Puca, transição Caju. Decola da 10 com curva à esquerda, frequência do controle 1208, 5523 no transponder, o Chanel 6142. Afirmativo. Chamada pronto para pushback, o Chanel 6142. 327. Frequência livre, Papá Romeu Lima. Boa tarde, eu tenho uma indicação de seu nível 050 de uma chegada maneira. 050, pode aproveitar. Ainda não mantém o perfil, aguarde, o 3154. O perfil 3154. Mike Romeo, curva esquerda, proa 180. Esquerda 180. Controle, boa tarde, gol 1-333, cruza bem quente, Israel. Gol 1-333, boa tarde, contato radar, só 360, saída da El. Saída da El, 360, gol 1-333. Mike Romeo, completa esquerda até a proa 150, está autorizada a final do ILS X-Way, reporte estabilizado. Mente, esquerda 150, informará estabilizado no ILS. A 6326, descending until 3000 feet, QNH 1016. 3000 feet, 1016. Controle West, 7 no pé. Desça 4000, aguarde para prosseguir na descida, ajuste no 0 no meia, reduz a indicada 2209, West 5857. Reduzindo, aguardando 2857, 3283. Escuta e prossiga. 3283, serviço radar encerrado, agora passando a posição Conde, chame o controle Caju no 20, decimal 3, bom voo. 20. Channel 6326, cleared final ILS approach, runway 10, report 7, shadow localizer course. Report 7, localizer course, 6326, runway 10. 5857, sua preparação, mantenha presente proa, seu limite é o curso localizador. Mantenha proa, limite é o curso localizador, 5857. 648, boa tarde, assina a indicação, desça ao 060, vigilância e chegada máxima. Controle o... Oscar Mike Tanks, chama a Torre Salvador, 1895, com pouso Oscar Mike Romeo. 1895, Chané 6326, descending until 2000 feet, QNH 1016. 2000 feet, 1016, 6326. 6326, reduce speed 180 knots, you are following Sierra Kilo 76 on the long final of runway 10, ok? Roger, 6326, reducing 170 knots. Salvador, 3192, manivrando 180 para 170, centro da Papá. Então, 3192, acione identificação, está ao nível 070, vigilância e a chegada amarela. Chegada amarela, 070. Atingindo 4000 pés, 5857. Desça 3000 pés, mantenha presente para o 5857. 3000, 5857, mantendo a próxima. Gente, põe também, mas teve passageiro faltante aí, mas tudo bem, Alfa Sierra 1 também. Web 5857 para o lote, curva esquerda, proa 145, reposta estabilizado. Esquerda 145, encontrará estabilizado, pode descer para 2000, senhor? Autorizado, até 2000, autorizado a final do ILS X-Ray, 1016 no ajuste. 2000, livre de exército, da pista do zero, 5857. Objeto 6326, reduce to final approach speed, speed is Conal, Salvador Tower, 118, decimal 95. Go ahead, sir. 6326, one way side. Qual Salvador Tower? 118, decimal 95. 118, 95, 6826, afternoon. Good day, sir. Good Salvador, Frequência 2726, informa que está liberando 3000 para BGM-03. Frequência livre para coordenação na área, o 2733. Bom treinamento até o regresso. Seu regresso, Salvador 36. Realizador Web 5857. 5857, prossiga na aproximação, seguindo Airbus, correção, seguindo Focacen da Oceané, 12 horas, 5 milhas e meia sua frente, chama a torre, 11895.com. 1895, 5857. Desça via Mária, 2000 pés, ajuste de altímetro 0 no meia. Via Mária até 2000 com 1016, ou 3154. Voo no 333, Centro Recife, no 25, décima 1, no bom voo. 251, obrigado. Salvador, Oceané 6315, posição 6 para o pushback de acionamento. Rebordará, 6315. Shadow Ground, afternoon, Ocean Air 6326. Hi Alpha, 19 position. Confirm for which position? Roger, before JDEC, 6326. Victor Charlie Hotel, autorizado na proa da rotatória, mantenha as condições visuais autorizadas até 1.500 pés. Ajuste de altímetro no 0 no meio. Direita, nós dois, pode continuar descida. No 648, autorizado até 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0 no meio. Desça ao 050. 50, 392. Controle, Salvador, Papa Romeo, Romeo, Cabral. Confio para o controle. Papa Romeo, Romeo, Cabral, decolado da 17 com proa noroeste, prosseguindo para a Serra Índia com Índia. Voa direto na proa do destino, repórter avistando o local de pouso, Romeo Oscar Bravo. Cortará quando visual, Romeo Oscar Bravo. Alfa, mantém a cidade 10, 5857. Solo, Salvador, Oceano 6315, para o táxi com 3 horas e 50 de autonomia, alternando Galeão. Nós temos... Chama a torre 1989, bom pouso. 295, bom trabalho. Voo no 648, autorizada final do ILS X-Ray. Para reportar o estado X-Ray, voo no 648. Zero no meia, parte, dia e bravo para o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera 7-2-9-5, 6-3-1-5. Kilo, pátio 3, qual seria a posição, por gentileza? Kilo, então para ser Kilo, autorizado pátio 3 para o 05, 5857. Gente, coordenação com o pessoal do solo, passando a avião da companhia, está autorizado pushback acionamento, Chanel 6142. Maintaining position before Juliet, expecting Gate 01, 6826. 192. 192, desce a 3.000 pés, livre da restrição em TAP e ajuste de altímetro no 0 no 6. Acende, para 3.000, com 16, 3.90. Autorizado para você, o Web 5857. Solo Web 5857, está autorizado para o 25. Boa tarde, é o Papa Tango, Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, prossiga. Uma ascensão para 2.000, senhor. Só mantém 2.000 pés, Yankee Serra Serra. 2.000 pés. Alô, Salvador, muito boa tarde, equipe 5490, ciente da Papá, autorização para Petrolina nível 180. Copia 200. Como aguardando. Solo, boa tarde, Santa 3154, livre do Via Eco, ingresso na Alfa. E aguardante da Juliette, da 31954. Número final, 3910. 3192, complete LS, chama a torre, 1895, bom ponto. Retrasamento, obrigado, 3192. Para o taxa, Chanel 6142, tem um PLD de 97, 3,50, Aracaju. Índia e Alfa, ponto espera 18954, Chanel 6142. Juliet 01, 6327. Nessa Juliet 09, 31954. Centro responder 5104. Patrão de Salvador, boa tarde. Hoje na 6315, Dael Leda. Solicita pro Leda, passando 1700. Mike Echo. Correção, 6315, contato radar, suba 360, saída da El. 360, manda El, 6315. Aqui, Papa Lima, confirme. Decola do 10, curva esquerda, saída bomba após direto Petrolina, controle 128, transponder 5507, trip 5490, está no pátio 13, reportaremos para posto de estacionamento. Obrigado. Serra, Serra, prossiga. Vai agora abandonando os 2000 pés, vai ingressar no corredor Interlagos até próximo. A rotatória, vai para Imbá. Gente, repórter está no local de pouso em Yankee Serra Serra. Está no lugar de pouso, reportará em Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra para pouso, chama a Torre Salvador 118-95, com pouso. 118-95, camará, graças, obrigado. Charlie Hotel, controle. Qual a minha altitude está mantendo? Cheque seu transponder, não recebo seu modo Charlie. Acione standby normal e ident, o Victor Charlie Hotel. Agora sim, Victor Charlie Hotel, contato radar, mantendo no 1510, 20 milhas, noroeste de Salvador. Mantenha a proa da rotatória, reporte a pistão ao campo. Alfa Juliette pro 4392. Controle, é o Guardião 07. Guardião 07 pro Tigre. Para o CAB. 500 pés, vou direto na proa do CAB e reporte avistando o local de pouso, Guardião 07. Passará avistando 07. Chané 6315, chama o centro Recife 125, décima 1, bom voo. 251-6315, grato. Vou colocar de pouso, Guardião 07. Chané 733, foi na proa de Duna, está autorizada a final do ILS X-Ray, reporte estabilizado no curso localizador. 107, frequência livre, vamos pouso até o regresso. Obrigado, até a volta. Gente, Mike Papa Lima. Olha, Chiné 6142, decolou, sua escuta. 6142, contato radar, subordinível 350, saída PUCA. Subindo 350 na saída PUCA, Chiné 6142. Para Campinas 360, sente da informação a passar, pronto, copo azul com a 065. Para Campinas, nível 360, pista 10 com curva para a direita, saída da El, Leda, Bridge, Upper, Zulu, 16, depois segue conforme rota do plano de voo, controle de saída 120, transponder em 5550, azul para 065.